Thank you. 3177, deixador de pés, ajuste 9097, autorizado sinal DLS X-ray, reporte no curso localizador. André 520, sua identificação, vou na prioridade de estranho de voo 050. Prossiga, tá Mike até o quilo. Tranquilo, pedindo autorização de reboque da 8 do Pátio 1 para a posição 2 Romeu do Pátio 3. Autorizado, a porta finalizando. 3170, complexo final do LS, Suíça, Missouri, 1995. Ajuda 70, boa noite. Ajuste na 097. Forma pista 10 molhada, vento 1 10 graus, 12 nós, pouso autorizado. Autorizado pouso, 10 tempo pouso baixado, travado, tempo pista molhada, 23, 3520, reautorizado destino a 2000 pés, ajustado 1097, autorizado o sinal do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reporte no posto localizador. Reportará no posto do localizador ILS X-Ray, 4216, bom dia, sua identificação, definida de voo 050 na proa de TAP. 050, voo de Juliette, qual que é a minha dúvida? Boa noite. ILS, Santa 3520. Completo sinal do procedimento ILS X-Ray. Estamos em torre 118, decimal 95. 895, completando o procedimento. Final ILS. 3520, boa noite. Ajuste na 097, pista na 0 molhada, vento uma centena, 10 nós, pouso autorizado. Autorizado, Gol, Golf, Tango, Charlie, prossiga. Ok, isso aqui na posição 5, Romeu, do Parque 3, solicita autorização de reboque para ponte 2 do Parque 1. Ok, Está autorizado iniciar o reboque no parte 3. Reporta para ingresso no principal. Ok, iniciando, reportarei. Já. 2017, o ano dono autorizado, reportarei estabilizado. Zou 42, ano mesmo. Uma 3520 no Solos 33, libere para cima direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Direita, 2, 1, 1, 3520. Salvador, boa noite, Xander 520, Librona, Taxiway Echo. Tá 3520, Taxi via Alfa Juliette, função 08. Alfa Juliette, pro 08, tá 3520, gente. Estabilizado, Zo 42 ano 242 ano 6, completa a aproximação, chama a torre, ano 895. 295, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia, Zo 4206. Do 4206, ajuste 0117, reporte externo, baixada travada. Reporte externo, baixada travada, está. Só levou o Golfo Chamo Charles para o ingresso no pátio principal. Golfo Tango Charlie, autorizado. Até a posição 02, reporte ao término. Ok, reportarei. Passando externo, baixar e travada, Azul 4206. Azul 4216, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 9 nós, informa pistão molhado. Ciente, livre pouso na 10, Azul 4216. Quatro dois um meia no solo os 41, libera direita, solo 121 decimal 1. Direita 21, azul 421. 2 no 6, autorizado táxi via Taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette até o 09, Azul 43. Bom dia.